die this way. Esta é a máxima e o som do artista americano Luke Combs com o Fescar. Ele que não quer nada de Ford Fiesta, não quer nada de Opel Corsa. Ele quer um Fescar para regressar a casa. Boa viagem, bom regresso a casa então com a sua rádio. Eu sou Duarte Oliveira, voltamos já a seguir.